Bom dia, informação é... O 9063, assina identificação, autorizada a chegada a Bonfi, pista para 4.000 pés, QNH 1903. Chegada a Bonfi, 4.000 pés, 1013, pode voar a Lagoinha? Autorizado Bonfi, Gol 9063. Presente Bonfi, Gol 9063. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar na decolagem, se for para nível de voo no 80. Bono 80, livre da restrição de altitude, senhorita. Confim? Tá livre da restrição de altitude? Relativo, vou direto Leda, subindo para nível de voo 180. Confirme a proa, seria Elefa? Afirmativo, corrigindo, vou em Elefa, sem restrições para nível de voo 180. Boa, Elefa, nível 180, 2228. Desarando a conquista, mantendo 1990. Gente, 2228. É 3601, no Chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25, 1. Autorizado o reboque, mantendo em escuta permanente. Alfa Yankee Mike. Autorizado, mantendo a escuta, Alfa Yankee Mike. Papa Romeu Bravo Zulu Eco. Papa Romeu Bravo Zulu Eco, assina identificação. Autorizado vai direto STAP e descer para nível de voo 050. Quer negar o no 013. Identificação, desce para o 050 na proa de STAP. O Bravo Zulu Eco. Azul 9063, desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento LS-3. Reporte estabilizado no localizador. Azul 9063. Gol 9063, desce para 2010, autorizado a final do procedimento LS-3. Reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, está livre, ele é sexo, vai informar estabilizado no localizador, gol 9063. Thank you. Vai pra Romeu Bravo Zulu Eco. Prossiga. Pra Romeu Bravo Zulu Eco. Conforme a última de que está cruzando, não estou recebendo seu modo Charlie. Tá cruzando agora, 130. Vou trocar o equipamento Bravo Zulu Eco. Agora sim, Bravo Zulu Eco, cruzando 127 para nível de 0050. Tá correto, Bravo Zulu Eco. Solo, alvo em imagem na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 09. Autorizada a final do procedimento LFX3, reporte estabilizada no localizador. Direto Duna, desce para 2000 pés, autorizado o LFX3, reportará no localizador o Bravo Zulu Eco. Estabilizado LS, voo 9063. Voo 9063, chama a torre, 118 decimal 95. 295. E 228, chama em centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 288, 260, 2228, bom dia. Mantendo 190. As 2782, acendo a identificação, foi pro de Mari para a chegada Mari. Renegar no 093. Isso para nível de voo 050. Mando Mari, 1013, no ideal 050, azul 2782. Alfa Yankee Mike. Gol 9063, autorizado pouso, 180 graus, 0 para nós. Recebi pouso, agora 0063. Solo. Azul, Alfa Yankee Mike, solo. Azul, Alfa Yankee Mike, ao solo. Total the ground, good morning, Shannon 6251. On gate number 9, station Echo, request clearance level 360 to Guarulhos. Ocean Air 6251, wait ATC clearance. Gol 9063 no solo 18, libere a direita, chame antes da Juliette. Seu portão é 07 do parte 1. 07, eu passo antes da Juliette à direita, gol 9063. Azul, Alfa Yankee Mike, é o solo. Prossiga 2722. Possibilidade da presente Warmos Duna? Autorizado Duna 2722. Tático, a suposição de 11 horas, 20 milhas, com rumo nordeste, capacidade no 2. Ok, poderia apenas confirmar a distância? 272, o tráfego está agora 11 horas, 19 milhas. Certo. Parcher, Motiva Transition. Call code 5117, Salvador Approach Control 119.35. Clear to Guarulhos, level 360, at file. Departure runway 10, right turn. Dial departure, Motiva, Fox 5117, and 119351 airborne, Ocean S6251. Ocean S6251, gate 9, wait for pushback. Roger. Wait for start and pushback. Roger, S6251. Coração Juliette, 9063. Gol 9063. Gol 9063, livre ingresso. Fique atento ao estacionar no 07, porque a aeronave da Azul mais à frente. E veja a possibilidade do ingresso. Caso negativo, mantenha a posição e aguarde para o ingresso no 07. Está autorizado o ingresso no Juliette, observando o tráfego da Azul. E vai observar a possibilidade do Gol 9063. Oceané 6251, start-up and pushback approved, report ready to taxi. Estou na escuta do Alfa, Yankee Mike. Afirmo, só um instantinho. Paulo, na escuta do Alfa, Yankee Mike. Por favor, Alfa Yankee Mike, só um instantinho. Na escuta do Alfa Yankee Mike. Só um instante. Na escuta do Alfa, Henrique Mike. Afirmo, só um instantinho, por favor. A ponte 9 encontra-se ocupada em conjunto com a Infraero. Estamos colocando aqui o Alfa, Henrique Mike na posição 08. Provisoriamente, ok? Posição 08 devido a 09 está ocupada, ok? Azul, Alfa Yankee Mike. É o solo, tá na escuta? Positivo, solo. Tá na escuta aí do Alfa Yankee Mike. Mantenha a posição, mantenha a minha escuta permanente. Não desligue o rádio. Eu precisei falar com os senhores e nas duas frequências, lhe chamei nas duas frequências e os senhores abandonaram a frequência. Negativo, solo. O rádio deu um probleminha aqui, nós conseguimos entrar na frequência agora. Não, negativo não. O senhor veio de lá do pátio 3, falando comigo normalmente. E já estou sabendo que não houve a coordenação da empresa com relação ao local de estacionamento. É, a partir do momento que o senhor me chama para estacionar, presume-se que esteja pré-coordenado com a Infraero. Isso acabou ocasionando um certo transtorno. É, mantenha a posição onde está. O senhor vai estacionar no local onde vai sair uma aeronave da Oceanair. No 09, se eu não me engano. Positivo, Paulo, positivo. Oceanair 6251, Salvador Ground Control. 6251, go ahead. Start up and pushback approved. Report ready to taxi. Okay, sir, we didn't test yet, but okay, we are clear. Thank you. Okay, I understand you are not cleared, you are not ready yet, okay? For me, we're not here ready yet. Roger, report when you be ready and confirm the estimate to be ready. In about 5 minutes, our estimate time, departure time, at 30.0730. Roger, more 5 minutes to start, to be ready to start pushback. Report when ready, Oceanair 6251. Roll call. Azul, Alfa, Yankee Mike, é o solo voltando. Prossiga, solo, Yankee Mike na escuta. Do visual, o Bravo Zulu Eco. Bravo Zulu Eco, complete aproximação, chame a torre 198, decimal 95. 1895, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2752, para 2000 pés, azul final do procedimento elétrico X-Ray, reporte estabilizado no localizador, reduzir a velocidade para 1.70 nós e tráfego agora com 1.20 de grau de pico. Ok, reduzindo para 170, formará com estabilizado 2782. Ainda em cima informará com a 2 baixo, o Bravo do Blanco. Tá escuro. Mike Alfa Charlie, solo, Salvador. Solo, por gentileza, nós estamos na posição 14 remota do Pátio 1, pedindo autorização para reboque para a posição 4 do PAT-1. Posição 4 do PAT-1. Está na remota 1-4 do PAT-1. Ciente, avistado, inicialmente vai aguardar alguns minutos aí. A estimativa é de uns 15 minutos, aproximadamente. 10 a 15 minutos. Eu estou com uma aeronave da Azul, que também está em reboque. E um outro tráfego da Oceanair que vai iniciar o pushback dentro de mais alguns minutos. Mantenha a posição. Ok, Solon. Alfa Charlie mantendo a posição nas suas forças aí. A matrícula novamente, por favor. É o Tam Mike Alfa Charlie. Tam Mike Alfa Charlie. Ciente, mantenha a minha escuta permanente e aguarde instruções. Positivo, aguardando. Roger Shannon 6251 on gate number 9. We are ready for push and start. Start up and push back approved. Report ready to taxi. Oceanair 6251. Clear push and start. Call back next Oceanair 6251. Azul 2782, estabilizando no localizador. 2782, reduz a aproximação, chame a torre 1-8-95. Ok, 1895, Torre Salvador. Boa noite. Salvador, boa noite, 2782, estabilizando o localizador. Chame passando Simbra, Simbra, azul 2782. Reportarei Simbra. Azul, Alfa Azul Eco, Solo Salvador. Libere a direita, confirme o local de estacionamento. Cruzar o 970 para 0525000, sideral 9972. 9972, vista para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado X-Ray, down no zero, reporte estabilizado, sideral. Primeira esquerda na Kilo, é onde deverá observar o sinalizador para o estacionamento. E, aliás, mantém a posição na Kilo, que eu vou ter que verificar se, onde é que o senhor vai estacionar. Não tem problema, a gente mantém a posição na Kilo, aguardando. O Azul 2782 passou Simbra Visual, trem baixa travado. Azul 2782. Continua a aproximação, cheque o trem livre pouso 180 graus 05 nós. Ok, trem está checado, ciente do vento 2782. Papá Romeu Bravo Zulu Eco, quanto tempo vai ficar estacionado para executar o pernoite? Não é pernoite, senhor, é só desembarque das peças. Inclusive a gente tem um plano de voo para Natal, eu gostaria de saber se está tudo ok com ele. Não, por enquanto ainda não apareceu aqui no sistema. Mas aguarde que eu vou verificar o estacionamento aí no PAD 3. Ok. 165 persons on board Galeão as alternative and the endurance. 4 hours and 6 minutes. 4 hours? 50 minutes. Roger. In 50 minutes. Tax approved until rolling point runway 10 via India and Alpha, turn around 81 at your left side. Tax approved via India and Alpha, hold point 10, push net 6251. Federal 9962, emitir redução. Confirma. Federal 9962, emitir redução para aproximação. Positivo, estamos reduzindo. Bravo Zulu Eco, livre ingresso aí naquilo e observe o orientações do sinalizador. Aguarde ainda para a definição do estacionamento, ok? Sem problema, senhor. Azul 2782, no solo 34, Libéria direita, Alfa Kilo, Pat 3, observe o Pilatos, Papa Charlie 12, que está também pelo estacionamento. Sua posição ainda não definida especificamente, mas é no Pat 3. Alfa Kilo, ficar atento à aeronave Azul 2782. Azul, Alfa, Yankee Mike, é o solo? Não, sim, é o solo, Yankee Mike na escuta. Livre estacionamento no 09. Positivo, solo, Alfa, Yankee Mike, estacionamento, posição 09. Chame estacionado, quando estiver estacionado no 09, sou repórter para o solo novamente. Positivo, solo, após passear, informaremos. Sideral 9972, chame a torno no 8, decimal 95. 8295 vai chamar, bom dia. Sua posição já foi definida, é a 01 do PAT 13, não sei se isso já ultrapassou ou não. Aparentemente sim. 01 é a primeira lá atrás, né? Isso, por isso que eu falei para aguardar para definição. Agora tem uma aeronave, só vai ter que seguir em frente e contornar à direita, ingressar na Alfa de novo e ingressar novamente no pátio. Ok, sem problema. A gente não queria atrapalhar o colega atrás e acabou ficando pior, mas vamos lá. Tudo bem, pode seguir em frente, contorna à direita, ingressa na Alfa novamente por reingresso. Bravo Zulu Eco. Sim, Bravo Zulu Eco. Bom dia, Salvador. Sideral 9972, estabilizado, baixou e travou. Sideral 9972, bom dia. Cheque o trem, livre pouso, 170 graus, 049. Baixou e travou. Pista molhada? Negativo. Não choveu, não. Ali no centro estava chovendo. Mate, esse jatinho aí, essa... Jatinho não, Pilatos, ele vai reingressar, ok? Vai para Alfa de novo e vai reingressar para a posição 01 do Pátio 3. Confirme. Oceanair 6251, ready for departure. Maintain holding short, runway 10, Oceanair 6251. Holding short, 10251. Confirme, para dar 709 eu manter a posição. Não entendi. Confirme, para manter a posição aqui ou para seguir para o 09? É para seguir para o 09 já. Ah, porque por causa do parque pediu para dar uma segurada? Não entendi. O final de parte mandou manter a posição, então presta com a 09, é isso? Azul, Azul, Azul, Azul, não estou entendendo. Está autorizado o pouso sideral? Livre pouso sideral, 150 graus, 05 nós. Obrigado, senhor. Doutor Salvador, bom dia, Azul X-Way Hotel. Alfa Yankee Mike, livre por posição 09. Positivo, Paulo, positivo. Já coordenei aqui com o colega da Infraero, já estamos dando sequência, graças. Né, 6251, clear to line up and maintain. Line up and maintain, Oceanair 6251. Mike, Alfa Charlie, solo. Alfa Charlie, na sua escuta, senhor. Em mais alguns instantes iremos autorizar o seu reboque. Aguarde ainda. Alfa Charlie, no seu aguardo, senhor. Hotel, estarei autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição número 1. Azul Alfa. Azul X-Way Hotel. Gente, aguarde minha chamada posteriormente. Azul Alfa X-Ray Hotel. Gente, Alfa X-Ray Hotel. Sideral 9972. Sideral 9972, underground at 40. Leaving the runway next to the right. Call me before X-Ray Kilo. I will call you before X-Ray Kilo, Sideral. Frequência livre. Tentativa do nosso plano ou não? Ainda não. Não apareceu aqui no sistema não. Pra que horas que é? Era pra 6 horas que não me deram. Gente. Oceanair 6251. Clear to take off. 170 degrees, 07 knots. Clear to take off, Oceanair 251. A hora certa agora são 7h40. Papá Romeu, Bravo Zulu Eco. Verifique o seu plano de voo. Ou então aguarde, confirme o horário e aguarde a minha confirmação. Estou olhando aqui e vou chamar a IS lá. Muito obrigado, senhor. Disponha. Encontro na Yellow Line agora, solo, chegando no... Tá parque agora, nesse momento, na 09. Ciente, ciente, livre estacionamento. Um outro detalhe aí, o fiscal, acho que ele vai comentar aí com os senhores a respeito aí desse seu reboque. Só um instantinho. Então, Azul, Alfa, Yankee, Mike. Só lembrando que manter a escuta permanente nesse tipo de procedimento e coordenar anteriormente com a infraero qual é o local que o senhor iria estacionar, ok? Que estava tudo ocupado. Positivo, Saulo. Com relação à manutenção da escuta constante, tivemos um problema aqui no próximo dia, mas grato aí pelo apoio e pela compreensão. Vou conversar aqui com o fiscal, muito obrigado, parqueado na posição 09, bom dia. Deixa eu mostrar o espaço, só bom hoje, né? Se tu faz lá. Saulo, Salvador, Avianca, Oscar, novembro 21, boa noite. Só um instante. Alfa Yankee Mike, eu entendo então que está estacionado já na 09. Positivo, Paulo. Está estacionado na 09. Muito obrigado aí pela compreensão do fato. Gente. Tan Mike Alfa Charlie, livre reboque até a posição 04 do Pat 1. Mantenha a minha escuta permanente. Chame no quando estacionado. Ok, senhor. Estamos iniciando o reboque, mantendo a escuta constante. Muito obrigado. Além do TAM, Mike Alpha Charlie e o Alpha Azul, Alpha Yankee Mike, alguma outra aeronave havia chamado Solo e eu pedi para que aguardasse? Prossiga agora. Positivo. Boa noite, Solo. Alpha November Lima, Avianca. Prossiga. Solicito reboque para o pátio 1, posição 3. No pátio 3, posição 1, Romeu. Não entendi. Diga onde você está, para onde você quer ir, por favor. No momento, pátio 3, posição 1 do Romeu, querendo solicitação de reboque para o pátio 1, no posição 3. Gente, coordene com a equipe de solo aí da Infraero, no pátio 3, livre iniciar o reboque para trás, acuse quando estiver pronto para iniciar para frente. E repita a matrícula. Ciente. Oscar November Lima. Pronto, Oscar November Lima. Chame quando estiver pronto para iniciar o reboque para frente, ok? Ciente. Na posição. Confirm, 6251. The heading, Dagna position. Dagna position, what's your name? 6251. Position. What's your name? 6251. What's your name? 6251. Is this copy? We are cleared for Dagna position, Oceania 6251. Roger that. Solo, Salvador, Avianca, Oscar, November Lima. para o solo. Solo Salvador, Avianca, Oscar, November Lima, pronto para iniciar o reboque em direção ao Pátio 1. Oscar, November é Lima ou Eco? Lima. Oscar, November Lima. Autorizado o reboque até a saída do Pátio 3. Até a saída do Pátio 3. Repita. Ciente até a saída do Pátio 3. Isso. Quando tiver na saída do Pátio 3, você me chama novamente para reautorização. Ciente. Mike Alfa Charlie, sua posição? No trajeto do 612, senhor. Gente, fique atento a um aeronave da Oceanair, um Airbus, à sua direita, lá no Pátio 3, mas ele vai manter posição ali na saída do Pátio 3, ele foi instruído já a manter posição. Positivo, senhor, estamos no visual do Oceanair, aqui, senhor. Oceanair, Oscar November Lima, sol. Prossiga, Avianca, Oscar November Lima. Está avistando um Airbus da TAM à sua esquerda, cruzando o pátio 1, sendo rebocado? Positivo, TAM no visual. Ok, então dê passagem esse tráfego e após está livre para prosseguir para a posição 03, Oscar November Lima. Positivo. Poderia repetir, por favor? Dá passagem ao Airbus da TAM à sua esquerda. E após está autorizado para o 03. Repita, por favor. Ciente, dá passagem ao tráfego do TAM e após seguir para a posição 3. Afirmativa, afirma. Correto. Salve Salvador, Azul Alfa X-Ray Hotel. Azul Alfa X-Ray Hotel, Torre Salvador, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição número 1. Alpha X-Ray Hotel, do pátio 3 para a posição 01 do pátio 1. Autorizado o início de reboque, chame para ingresso no pátio 1. Ciente, Alpha X-Ray Hotel, iniciando o reboque. Thank you. Oceanair, Oscar November Lima, torre. Uno, alternama 33, decimal 25. Solo Salvador, Avianca, Oscar November. Senhor, solicito autorização para prosseguir o reboque até a posição 3. Reautorizado até a posição 03. Oceanair, Oscar November Lima. É o Sam Mike Alfa Charlie, informa o término do reboque, posição 4 do Pat 1. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Tá, Mike Alfa Charlie. Azul Alfa X-Ray Hotel, confirme o local de estacionamento. Número 1. Posição número 1, ciente. Está livre e continua o reboque. Até 01, observando a aeronave da Oceaner, Avianca à sua frente. Ciente, Alfa Flex, hotel, reportando no final. Hotel. Solo Salvador, Avianca Oscar November Lima, informo o término de reboque estacionado posição 3. Gente, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Olá.